Olá. Talvez você já saiba disso, mas o humanismo, basicamente, nós podemos dizer que ele prega a bondade inerente do homem. Isso quer dizer que, segundo os humanistas, o homem, ele lá bem no fundo, ele é bonzinho, ele é bom. E o que torna o homem ruim são as condições, é o meio externo. Eles não reconhecem assim algo que está lá dentro do homem como ruim, como, né, algo que traz uma maldade já desde o nascimento, que é o que a Escritura, é o que a Escritura nos afirma. A Escritura, evidentemente, ela tem uma posição, a posição revelada por Deus, e o humanismo vai na direção contrária. E nós sabemos que o mundo em que a gente vive, ele é basicamente dominado por essa ideia, de uma forma ou de outra. Israel, estamos vendo aqui no livro de Isaías muitas coisas a respeito do povo de Israel, da nação de Israel. E é sempre bom lembrar que esse povo, ele é composto de pessoas comuns, pessoas como eu e você, com a diferença que tinham privilégios especiais. E como nação, na verdade, Israel continua tendo privilégios especiais. É claro que alguns desses privilégios eles estão reservando esta nação para um futuro, mas o fato é que esses privilégios foram dados e eles permanecem. Eles apenas vão sofrendo, vamos dizer assim, interferência justamente por conta do próprio ser humano. E com isso a gente aprende ao estudar o Antigo Testamento, ao estudar como que Deus trata com Israel, nós aprendemos sobre a perversidade humana, o que o homem tem de perverso, o que o homem tem dentro dele. E Isaías, esse livro que estamos estudando, ele nos traz a revelação de Deus no momento que, nessa passagem que vamos ver hoje, teremos oportunidade, então, de aprender um pouquinho sobre essa questão da perversidade humana, que não pode ser esquecida, precisa ser lembrada. Então, nós vamos voltar ao capítulo 9 de Isaías. E nós vamos ler dos versículos 18 a 21. Capítulo 9 de Isaías, 18 a 21. Porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada e o povo será como lenha no fogo. Ninguém poupará seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e juntos eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Muito bem, a perversidade humana, nós bastante esse tema, ele é constante nas escrituras, mas o que nós vamos ver hoje são três aspectos, três informações muito importantes a respeito da perversidade humana. A primeira delas é que a perversidade humana possui imenso poder de destruição. A perversidade humana é capaz de destruir muitas coisas. Tudo começa num ponto mínimo, tudo começa de uma intriga, de uma questão, às vezes até familiar, e se alastra. Veja, em primeiro lugar, nós precisamos olhar aqui para o contexto, entender em que ponto nós estamos, né? Isaías tinha falado ali no versículo 6 sobre o Messias, a sua peculiaridade, a identidade exclusiva, única do Messias que foi prometido para Israel. E depois disso, nós vimos que, logo em seguida, né, o texto nos leva a verificar que erros vinham sendo transmitidos e tolerados por gerações em Israel. Os erros, eles eram transmitidos por líderes, por falsos profetas e tolerados pelo povo, até mesmo aqueles que eram as camadas mais frágeis, mais vulneráveis, também eram considerados culpados por Deus, porque eles eram coniventes e eles concordavam com aquele tipo de coisa. E o texto também nos leva a entender que eles não aprenderam com os flagelos que sofreram. Tudo aquilo que eles sofreram por gerações não serviu para eles aprenderem. Eles não se arrependiam do seu orgulho, não se arrependiam da sua soberba, das suas práticas iníquas. Então, essa perversidade dos israelitas, ela vem sendo já tratada por Isaías. E aqui ele nos dá um ponto a mais, ele nos dá uma visão mais abrangente, mostrando aqui a intensidade, o alcance dessa perversidade. Ele mostra aqui que a perversidade, ele é como a iniquidade ou a impiedade, como ele traz aqui na NVI, algumas versões trazem isso. A ideia aqui é que ela é como um fogo que queima de espinheiros a florestas inteiras, né? Ou seja, pega tudo, pega todo tipo de planta ali. O estrago é geral, o estrago é em todas as camadas. E aqui, claro que é como é uma figura, você consegue perceber claramente que é uma figura de linguagem. A perversidade, ela leva a uma destruição muito abrangente. São pessoas de todas as camadas sociais, pessoas de todos os lugares. O estrago é muito grande e a coisa vai se alastrando. É uma nação tomada pelo mal. É isso que Isaías está retratando aqui quando ele fala: impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvens, nuvens de fumaça. Então é isso. É o que temos sabemos que Isaías está tratando aqui das questões do povo, mas a gente precisa lembrar aqui que esse mesmo povo, na época de Jesus, implicava ali com as práticas que Jesus não acabava não adotando, algumas práticas cerimoniais que os fariseus valorizavam, aquela questão da limpeza, da lavagem das mãos e tudo mais. No capítulo 7 de Mateus, nós temos uma fala muito importante de Jesus, ali no versículos 21 e 22, quando Jesus diz o seguinte: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Olha toda a perversidade, como Jesus aqui ele dá uma lista de perversidades e da onde elas vêm. Os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. E essa lista pode se desdobrar em muitas coisas, evidentemente. Jesus está dando aqui um exemplo de quantas coisas e quantas áreas são expelidas, né? Quantas coisas são expelidas de dentro do coração humano. Faz parte da natureza humana esse tipo de coisa, a perversidade. A perversidade não era não era só uma coisa geral, ela estava nos indivíduos, ela era praticada no dia a dia, mas ela tomou conta da nação. É isso que o texto mostra aqui mais uma vez. Tomou conta, ela era uma prática geral. As pessoas praticavam essas coisas, elas praticavam maldades, perversidades. Ela se alastrou e a nação com isso jamais chegou a ser aquilo que ela deveria. Essa que é a verdade. Israel nunca foi a referência que deveria ser para as outras nações. Nunca foi a luz que deveria ser para as outras nações. Nunca alcançou a plenitude das bênçãos também que deveria alcançar por conta dessa perversidade que faz parte da sua história. A sociedade humana, de um modo geral, é assim. Se você for olhando para a cultura, ao longo dos séculos, tem gente que vê coisas hoje e pensa que nunca existiram. Na verdade, elas sempre existiram, às vezes com mais intensidade, às vezes com menos. E é claro que estamos caminhando a passos apressados aí para o fim dos tempos. Mas o fato é que a humanidade caminha numa jornada autodestrutiva. É uma jornada suicida, é uma jornada de promover a sua própria destruição. Porque a perversão é geral, a perversão dos costumes, a perversão da família, a perversão dos valores morais e tantas coisas que nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre. O fato é que a sociedade humana ela está nessa jornada, sim, que é uma jornada autodestrutiva. E a igreja, nesse sentido, a igreja está dentro dessa sociedade humana, mas o seu papel é o papel de ser luz nas trevas, como nós sabemos, ou seja, não ser como a sociedade é, não ter esses valores, não estar nessa rota, não participar dessa rota de destruição. Muito bem. A perversidade ela possui imenso poder de destruição. Mas o fato é que ela não escapa da ira de Deus. É isso que nós vemos no início do versículo 19. Porque, aliás, pois pela ira do Senhor dos exércitos, a terra será ressecada e o povo será como lenha no fogo. Veja que o povo de Israel, nós temos que lembrar que ele foi um povo ensinado a não ser perverso. Ou pelo menos a não ser perverso como os demais povos. Um povo onde a perversidade deveria ser tratada. Um povo que Deus se revelou a eles, revelou seu caráter a eles, mostrou quem ele é, mostrou como ele é bom, como ele é justo, como ele é verdadeiro, como ele é fiel. Tudo isso Israel foi testemunha por gerações. E olhando para o seu Deus, o Deus que eles deveriam se basear, o Deus que eles deveriam ter como referência, eles poderiam então aprender e olhar para as nações em volta e dizer: não, nós não queremos ser assim, nós olhamos para nós, percebemos a nossa própria perversidade, mas olhando agora para a lei que Deus nos deu, o cuidado que Ele teve conosco e o culto que Ele nos deu, inclusive para tratarmos ali das nossas perversidades, confessando ali que somos pessoas imperfeitas e que precisamos do perdão, da misericórdia de Deus, é para isso que existiam os sacrifícios. E com isso eles iam combatendo o mal, sem dizer que havia inúmeras penalidades, inclusive com a pena de morte para muitos casos, que hoje seria considerado um absurdo tratar dessa forma. Até a própria desobediência aos pais era um pecado gravíssimo, um filho rebelde, um filho que se revoltava contra a instrução dos pais, contra aquilo que os pais o estavam ensinando nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor. Coisas desse tipo foram ensinadas para eles, para que eles mantivessem, não eliminassem a perversidade totalmente do coração, porque a natureza humana, ela vai estar ali, mas mantivessem essa perversidade sob controle, sendo tratada individualmente e coletivamente. E assim você tem uma nação muito acima das outras, num nível, num patamar muito superior, coisa que nunca aconteceu, como a gente acabou de comentar aqui. Mas o fato é que eles eram um povo que foi ensinado, são um povo ensinado a não ser perverso, mas que tem um Deus justo que pune a perversidade. Eles sabiam disso, eles aprenderam isso. A lei dizia claramente: Deus não tolera o pecado não ficará impune. Quando eles tratavam o pecado, lidavam com o pecado, veja que muitas vezes Deus promovia lá uma certa situação. Veja, o pecado de Acã, por exemplo, quando eles tomaram ali a cidade, a cidade onde de não deveriam ter sido tiradas, cidade de Ai, de onde não deveriam ser tiradas tirados os despojos, que eles não poderiam reter para eles, e houve aquele roubo, houve aquele aquela fraude, e Deus puniu, inclusive com problemas coletivos. Eles perderam ali a batalha que não era para ter sido perdida. E quando Deus foi consultado sobre isso, ele disse: não, mas é porque tem pecado, tratem o pecado. Tratem o pecado que está aí. E quando eles trataram o pecado, as coisas voltaram a correr bem. Então eles tinham essa responsabilidade. Quando não há, quando isso não segue da forma como Deus estabeleceu, quando ele adverte e ainda assim o povo continua se fazendo de surdo, se fazendo de desentendido e não lidando, não tratando com o pecado, os líderes não ligam para isso, os falsos profetas, os próprios sacerdotes, as consequências vêm e Deus faz com que as consequências sejam aplicadas. Então, esse poder destrutivo, na verdade, Deus é o executor. É a ira dele contra o pecado. Veja que o texto mostra que o homem é responsável, o homem é o autor dessa maldade, está no coração dele. Mas Deus, então, é por causa dessa perversidade, por causa da sua ira contra o pecado, ira no sentido individual, o pecado individual e o pecado coletivo, Deus, no seu direito de supremo juiz, ele exerce a sua disciplina com ira, e os efeitos muitas vezes são como nós vemos aqui na profecia de Isaías. A questão se torna muito séria e muito complicada. Israel, apesar das frequentes punições, inclusive com punições que podemos ver aqui coletivas, e indivíduos, claro, condenados, indivíduos incrédulos que não são pessoas salvas, né? Porque uma coisa é a individualidade, outra coisa é a coletividade. Israel, como nação, será preservado, apesar de tudo isso. A gente tem que sempre entender, sempre lembrar disso. A sociedade humana, no geral, não, ela tem um tratamento à parte. A sociedade humana como um todo. As nações como um todo, a Escritura nos mostra que elas estão destinadas à ira de Deus. Esse é o final. As nações sendo julgadas, seja Brasil, Estados Unidos, as nações que existirem, quando for a época, ou seja, na volta de Jesus, no julgamento das nações, no final da tribulação. A igreja, como corpo de Cristo, a igreja verdadeira, né? Os crentes, né? Não a igreja institucional, não o prédio, não a denominação, o corpo de Cristo. Nós estamos sujeitos à disciplina de Deus, sim. Porém, a igreja será arrebatada antes da ira de Deus ser derramada sobre as nações. Notando sempre que quem é arrebatado são os indivíduos salvos, aqueles redimidos, os selados por Deus, que têm a sua salvação plenamente garantida. Isso Isso é uma certeza. Muito bem. Temos visto aqui então que a perversidade humana possui imenso poder de destruição, mas ela não escapa da ira de Deus. E tem mais um detalhe que Isaías nos fornece aqui, e que foi, naquele momento histórico, bem relevante, bem importante naquilo tudo que estava acontecendo. A perversidade corrompe laços fraternais. A partir da segunda parte do versículo 19, finalzinho, na verdade, do 19, diz que ninguém poupará seu irmão. Aqui a coisa, você vê que são israelitas contra israelitas, é essa a ideia. Então eles devorarão. A ideia aqui de alguém comendo a carne é uma figura comum nas escrituras, no Antigo Testamento, em outras literaturas. A ideia aqui é de uma fúria, de devorar, de destruir, de aniquilar. Por isso é que a ideia é de comer a carne. E aqui, à direita devorarão, mas ainda estarão com fome, à esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. É uma fúria indomável, incansável, insaciável. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão, como está no original, do seu próprio braço. O braço aqui é porque fazem parte de uma única nação, de um único povo. O irmão aqui é o irmão israelita, é o compatriota. Eles não teriam problema nenhum em se destruir uns aos outros. Veja que Deus estabeleceu uma unidade para Israel. A partir de uma família, a família de Jacó, dos descendentes de Jacó, a partir de uma experiência de livramento, todos saíram juntos do Egito, todos, como Paulo lembra, né? Todos beberam da fonte, todos foram cuidados, todos foram carregados. Existiu um cuidado coletivo. Deus cuidou de todos. Deus conduziu o povo como um conjunto. Lembra da disposição das tribos, coisa tão bonita, né? Ao redor do tabernáculo. Eram três tribos em cada quadrante, de forma que ficavam três tribos ao norte, três tribos ao sul, três tribos a leste e três tribos a oeste do tabernáculo. O tabernáculo no centro, é assim que eles deveriam acampar. Que cenário bonito! Uma unidade em torno da presença de Deus, do culto a Deus. É assim que eles foram constituídos como nação e assim que eles foram levados até a terra prometida. E era assim que eles deveriam permanecer. Se você for observar a história, você vê que, inclusive, quando eles chegam na Terra Prometida, Josué ele luta por essa unidade, para que essa unidade ela permaneça, né? A gente, quando estudou ali o livro de Josué, percebe essa constante preocupação daquele líder. Mas a unidade foi quebrada. O mal sempre esteve presente. Desde as primeiras rusgas familiares, desde a família de Jacó já foi problemática, como a gente já viu tantas vezes. As disputas entre as tribos, que depois da conquista, que foram ali mediadas, na verdade ali já tinha algumas ameaças, Josué contornou muitas situações ali, mas o fato é que no período dos juízes, depois da morte de Josué, a coisa explodiu. Essas disputas se tornaram questões horríveis, difíceis, sangrentas e muitas cenas de coisas monstruosas que a gente vê no livro de Juízes, de disputas entre as tribos. Quando a gente chega após o reinado de Salomão, vemos ali a divisão do reino, que não é algo que correspondia àquilo que Deus estabeleceu. Deus não estabeleceu um reino do norte e um reino do sul. Isso foi em função das disputas, em função dos desentendimentos, em função da sede de poder de alguns. E isso foi ficando, isso foi se desenvolvendo. Os conflitos se aprofundaram na época de Isaías. É isso que o texto está dizendo. Eles estão uns contra os outros. Até mesmo Manassés e Efraim, lembra que Manassés e Efraim são as tribos que são os descendentes de José. Eram tribos amigas, até havia tribos que lá desde o início tinham problemas, mas essas tribos eram historicamente amigas e igrejas que eram igrejas, tribos que eram aliadas. E agora até eles estavam em conflito, mas só que quando foi para combater Judá ao sul, eles acabaram se unindo, inimigos no momento, mas aliados para combater para combater o Reino do Sul. Então, uma confusão geral, uma guerra civil é a situação que a gente vê aqui. É algo que está demonstrando o desmoronamento de tudo aquilo que havia sido estabelecido como uma unidade da nação, essa unidade que era essencial, que era fundamental para que essa nação tivesse uma existência pacífica, correta, uma existência sólida. Isso tudo estava desmoronando. E Deus diz: mas isso ainda não é o fim. Não é a questão toda, essa destruição é grande, tá havendo uma autodestruição, mas ela ainda não é o fim. Ainda virão coisas piores. Como a gente sabe, isso está sinalizando aí o próprio cativeiro, os cativeiros, né, que viriam. Israel quebrou a unidade estabelecida por Deus. E mesmo nesse auge dos conflitos, nós percebemos que a coisa ainda iria piorar. Eles ainda teriam muitas coisas para sofrer. Isso já estava decretado. Se nós olharmos para a igreja, vemos que ela tem uma unidade estabelecida por Deus. Mas essa unidade, ela é estabelecida em Cristo. E os vínculos, eles são formados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo une a presença dele, a habitação dele, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, o sacerdócio de Cristo, o sacrifício dele no, nos une. O Pai nos une com a sua adoção. Somos todos filhos. Isso são as coisas que Deus estabeleceu. E essa condição, ela é inquebrável. Ela não vai se romper. Não vamos deixar de ter essa unidade, mas essa unidade, ela não é perfeita por conta do pecado. O pecado, ele acaba trazendo questões que, de uma forma ou de outra, dividem, têm dividido a igreja. Estamos falando da igreja verdadeira. Vamos descartar aqui todas as formas de cristianismo fraudulento. Estamos pensando na igreja verdadeira, sabemos que ela foi dividida em denominações, ela é dividida de muitas formas, algumas até não são exatamente, a gente poderia chamar de pecaminosas, são caminhos diferentes, formas diferentes, mas dentro de um cristianismo verdadeiro, outras não. Mas essa é a realidade com que a igreja convive e precisa entender e trabalhar com isso. Antes da gente fechar esse ponto, vamos voltar aqui nas duas questões anteriores. Em primeiro lugar, eu acredito que precisamos buscar o discernimento quanto à perversidade que existe no mundo. Precisamos entender claramente, à luz da palavra de Deus, precisamos ter um filtro das Escrituras na nossa mente, no nosso coração, que nos ajude a discernir, identificar o mal. identificar o que é perverso, identificar o que é pecado, o que desagrada a Deus, e nos afastarmos dessas coisas, não nos envolvermos com elas, não sermos cúmplices das obras das trevas. Isso é ponto fundamental nas Escrituras e precisamos a cada dia fazer isso. Precisamos examinar a nós mesmos. Nós não somos isentos de pecado. Nós não vivemos num estado de pura santidade ainda. Precisamos verificar a existência de pensamentos, palavras e ações de perversidade que existam na nossa vida e combater, confessar a Deus, admitir diante de Deus que praticamos essas coisas, confessá-las, pedir ajuda dele, pedir ajuda de irmão, se for o caso, mas combater, levar isso muito a sério, entendendo o poder destrutivo que existe na perversidade. Não podemos nos auto-justificar nesse sentido, nos auto inocentar, né? E por fim, voltando assim agora naquele último ponto, precisamos combater os inimigos da comunhão no corpo de Cristo. Paulo adverte os Gálatas, em Gálatas 5, no versículo 15. Ele diz o seguinte, aliás, o 14 e o 15, né? Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, olha que ideia de devorar, né? Cuidado para não se destruírem mutuamente. Olha, tá vendo que a igreja corre certos riscos, não risco de acabar completamente com a comunhão, de que a igreja perca os salvos percam a sua salvação, coisas desse tipo, mas muito prejuízo pode vir a acontecer por conta da quebra da comunhão. A comunhão tem muitos inimigos e é importante vigiarmos nesse sentido. Bem, perversidade humana, como nós vimos, possui imenso poder de destruição. Ela não escapa da ira de Deus. Ela corrompe laços fraternais, laços que Deus estabeleceu. Que Deus nos ajude neste mundo perverso em que vivemos a combatermos a perversidade, primeiro em nós, não sendo complacentes, não sendo cúmplices com a maldade, com a perversidade que há no mundo, e tomando bastante cuidado para que ela não afete a comunhão no corpo de Cristo. Não permitamos que os venenos, os inimigos dessa unidade, dessa comunhão, estejam presentes nos relacionamentos e sejamos combatentes. Que Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.